mala inclinação. Eu arriscava minha vida pra montar em qualquer vagão. Oi, vida minha. Eu lançava burro brabo, chegava ele no morão. Oh, machucava a terra, levanta a poeira do chão. Oi, vida minha. Quando eu entrei pra dentro, saí com o lumbinho na mão. Eu carcei meu pai de fora, com bem dor no coração. Oi, vida minha. O que eu tinha mais vergonha é da filha do patrão, que estava dando risada. Vamos ver o jeito do peão. Oi, vida minha. Quando eu montei no macho, no descer de um ladeirão, eu vi a morte pros meus olhos, no descer de um chapadão. Oi, vida minha. O macho pulava alto, deformava a serração. Eu encontrei com meu benzinho, nem eu pude dar a mão. Oh!